33. Não foi por vontade nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé. Minha terra, entre a uva e o mosto, fica sempre tudo neste pé. Vamos indo por terras de França, trocando a sorte pela chance, sempre de mudança, suando pé de meia. Deixei a minha terra, entre a uva e o mosto, fica sempre tudo neste pé. Nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé. LDT avec vous jusqu'à 20h30. Comme prévu, une émission un peu différente, voilà, de ce que nous faisons habituellement. De l'actualité, José Mario Branco nous quittait cette semaine, une pluie d'hommages pour José Mario Branco, l'un des plus grands noms de la chanson portugaise. Il est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Il est parti, c'est un des artistes les plus importants de la musique portugaise du 21e siècle, a déclaré Camané, un musicien qui entretenait une relation très particulière avec José Mario Branco. Donc, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a déploré la perte de cet artiste, un artiste important pour la construction de la démocratie. C'est parti, LDT. Das maiores referências da música portuguesa, José Mário Branco morreu na madrugada desta terça-feira, após sofrer um AVC. Deixa uma carreira com mais de 50 anos, poucos discos, mas muitas colaborações. O número de álbuns que eu editei é pequeno, porque sempre trabalhei muito noutras... Tenho esta sorte de ser muito polivalente. Não é? A morte de José Mário Branco foi lamentada com profunda tristeza pelo primeiro-ministro de Portugal. António Costa sublinhou a versatilidade e a inquietação de um músico que marcou também a vida do presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa destacou o papel de José Mário Branco na Revolução de Abril, inspirando a mudança no país. Em fuga da ditadura, foi em França que José Mário Branco, sem querer, deu música à Revolução. Foi ele o produtor de Zeca Afonso no tema que marcou o fim da ditadura. Multiplicou-se em colaborações, duetos e a produzir novos artistas, como Camané. Esta terça-feira, aos 37 anos, José Mário Branco partiu para sempre, para muito longe. O que eu andei para aqui chegar? Por terras da França, pela viela da esperança, sempre de mudança, tirando o meu salário. Enquanto o fidalgo enche a pança, o Zé Povinho não descansa. Há sempre uma França, Brasil do operário. Foi por vontade nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé. Vamos indo por terras de França, nossa miragem de abastança, sempre de mudança, voando a nossa grade. Quando vai o gado para a matança, ao cabo da boa esperança, bolas para a bonança e viva a tempestade. Não foi por vontade nem por gosto que deixei a minha terra. E o mosto fica sempre tudo neste pé. E vontade nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé. Nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé. Nem por gosto que deixei a minha terra. Entre a uva e o mosto fica sempre tudo neste pé. De dar a vida para levar de vencida uma razão de viver. A vida é como uma estrada que vai sendo traçada sem nunca arrepiar caminho. E quem pensa estar parado vai no sentido errado, a caminhar sozinho. Vejo gente cuja vida vai sendo consumida por miragens de poder, agarrados a alguns ossos no meio dos destroços do que nunca vão fazer. Vão poluindo o percurso com as sobras do discurso que lhes serviu para abrir caminho. À custa das nossas utopias, usurpam regalias para consumir sozinho. Com políticas concretas, impõem essas metas que nos entram casa dentro, como a trilateral, com a treta liberal e as virtudes do centro. No lugar da consciência, a lei da concorrência, pisando tudo pelo caminho. Para castrar a juventude, mascaram de virtude o querer vencer sozinho. Ficam cínicos por metais, descendo cada vez mais, para subir cada vez menos. Quanto mais o mal se expande, mais acham que ser grandes é lixar os mais pequenos. Quem escolhe ser assim, quando chegar ao fim, vai ver que errou o seu caminho. Quando a vida é hipotecada, no fim não sobra nada e acaba-se sozinho. Mesmo sendo os poderosos tão fracos e golosos, que precisam do poder, mesmo havendo tanta gente para quem é indiferente passar a vida a morrer, há princípios e valores, há sonhos e amores que sempre irão abrir caminho. Viver abraçado à vida que há ao lado, não vai morrer sozinho. E quem morrer abraçado à vida que há ao lado, não vai viver sozinho. José Mário Branco é o nosso convidado. Bem-vindo ao Entre Nós, José Mário Branco. Muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer também conversar consigo. O prazer é todo meu. Resistir é Vencer é o seu mais recente trabalho de originais, 16 originais. Tivemos a oportunidade de ouvir este belíssimo tema, um tema comovente, do que um homem é capaz. É uma bandeira ideológica. Fala do que o homem é capaz, do melhor e do pior. Sim, eu diria até que é uma declaração de princípios mais ética até do que propriamente ideológica, se bem que tenha referências ideológicas. Como todo o seu trabalho. Sim, eu acho que pertence a uma geração que cresceu sempre na mistura entre os valores estéticos e os éticos. Não conseguimos separar a questão da criação artística da questão dos valores morais da humanidade. Por isso é que a canção, que é uma coisa complicada para si, é uma mistura complexa, surge normalmente, habitualmente, sob a forma de canção. Não surge primeiro uma coisa, primeiro a letra, depois a música. É variável, é variável. Facto é que o meu percurso na música foi muito marcado por, naturalmente, por influências diversas, mas há uma coisa que eu acho que me é muito peculiar, que me marca muito tudo o que eu faço, é o sentimento de que a forma da canção é uma forma específica dentro da arte, em que a relação íntima entre a palavra e o som musical cria uma situação nova, algo de diferente, ou seja, uma canção já não é só uma letra na música, nem uma música com uma letra. É algo de novo que nasce desse casamento, não é? E, portanto, e é um casamento que se quer perfeito, a palavra instiga a própria música. Tem sim, e por vezes própria. O contrário. E por vezes o contrário. Digamos que na gênese de uma canção podem estar variadas situações. Desde a situação que é muito corrente, mas no meu caso aconteceu com alguma raridade, da leitura de um poema, do interesse, ou mesmo até da paixão por um poema, que lido suscita uma ideia musical e, portanto, daí uma canção, até ao exato inverso disto, que é um tema musical completamente só musical, uma melodia, um pedaço de melodia que, por aquilo que exprime, depois suscita determinado tema, determinadas palavras, e muito frequentemente, no meu caso, aparecer essa ideia de já junta, já casada, ou seja, já palavras quase cantadas ou uma música vezes, com palavras. É? Muitas vezes, sim. Se bem que não a canção toda, não é? Não surge logo toda feita, naturalmente. Surge uma passagem, um começo, uma ideia de refrão, de recorrência musical, por vezes é só até um, pode ser um ritmo, uma passada, um bater meio cardioide. Portanto, não há, digamos, uma receita única, pelo menos no meu caso. Não é? Este trabalho, Resistir é Vencer, quanto ao título já falaremos daqui a pouco, é um pouco o espelho de tudo isso que disse. É um trabalho eclético, foi buscar alguns temas que havia escrito e havia composto para teatro, nomeadamente a peça Gulliver da Barraca e uma outra peça também levada à cena pelo bando. Aí também teve a ocasião de refazer algumas das letras para essas canções. Praticamente nas letras dessas canções que foram canções de cena, não mexi. Se me lembro, o único caso talvez seja uma canção que é uma espécie de fado de revista, que fala, fado, digamos, em Dó Maior. Fado em Dó Maior. Que, por que acaso, não é tocado em Dó Maior. É tocado em Ré. Em Ré e depois transpõe meio tom acima para Mi bemol. Mas foi inventado em Dó Maior. E além disso eu guardei o título porque esse Dó Maior é outra espécie de Dó. É um Dó por Portugal? É autocompaixão, talvez também. É mais coletivo do que propriamente individual, mas é uma autocompaixão, um olhar compadecido sobre nós próprios, não é? E amoroso e carinhoso, que terno. Explica o estado das coisas. Sim, tenta perceber o que é este, como diz o Cesarini, isto é um povo que não dá para ser país, não é? Porque é muito esquisito, andamos sempre a fugir de casa para ir à procura de casa, não é? Há séculos. E não temos assim muita razão de ser como país, porque estamos espalhados por todo lado, e se calhar isso é que é a nossa, digamos, verdadeira identidade, começou a dizer-se, é andarmos por aí. A ideia à procura de, não se sabe bem de quê. Do título deste trabalho discográfico, hesitou algumas vezes na escolha deste título. Resistir é Vencer. É um lema. É o lema do povo de Timor-Leste, que descobriu na plenitude, quando foi lá em 2001, pela independência do povo de Timor-Leste, e batizou este trabalho exatamente com esse título. De alguma maneira também se revê, enquanto português, nesta forma de resistência, ou não? Não enquanto português, enquanto pessoa, sim. Mas, digamos, não por facto de ser português. O facto é que fui muito surpreendido e influenciado pela experiência que tive nessa viagem a Timor. Nunca lá tinha estado. Estive lá, é certo, numa altura muito especial, que foi a Festa da Independência. Se bem que é título totalmente privado, por iniciativa pagou minha. Pagou a sua própria viagem. Paguei a viagem, estadia, enfim. E o que é que o fez ir até a Timor? Porque não queria perder aquilo. Não queria perder aquilo. Passei 25 anos a apoiar, cá de longe, a causa do povo de Timor, às vezes bastante sozinho, né? Éramos poucos ao princípio. Depois, claro, que se conseguiu no nosso país uma boa unanimidade, quase, consenso grande, muito alargado, em defesa do povo de Timor. Mas quando chegou a essa altura, e também por uma grande curiosidade de perceber como é que uma coisa tão pequenina, aparentemente tão atrasada, lá tão no fim do mundo, conseguiu dar a volta ao terceiro exército mais poderoso do mundo. Isso fazia uma certa confusão. Como é que é possível, não é? E então quisemos ir ver mesmo, in loco. Estivemos lá um mês e falámos com muita gente, andámos por muitos lados. E qual era a razão de ser desta resistência? Qual era o enigma? Foi fundo. É muito estranho porque é muito fundo. E isso que eu digo no pequeno texto que escrevi na capa do disco, para, de certo modo, explicar porque é que o título é esse, Resistir é Vencer, é absolutamente verdade. É o que eu senti mesmo. Resistir é Vencer foi o lema, quase desde o princípio, da resistência armada do povo de Timor-Leste contra os indonésios. foi um lema ainda do tempo antes do Xanana Gusmão, portanto do Lobato, que foi morto em combate, que foi, digamos, o grande iniciador da resistência timorense contra os indonésios. E eu percebi lá que é uma questão que ultrapassa, mas de uma forma mesmo óbvia, a palavra de ordem política. Tem muito a ver com valores morais ou éticos, tem muito a ver com um olhar de fundo para a vida, portanto com questões já muito culturais, até poéticas. E isso sente-se não só conversando com o Xanana Gusmão, que é uma pessoa extraordinária e interessantíssima, mas com qualquer pessoa do povo que você encontre na beira da estrada ou ao sabor de um encontro qualquer. Portanto, é uma coisa mesmo que é geral naquela gente toda. É como que uma prova de amor. Eles têm reunidas várias coisas que não é costume nós encontrarmos juntas. Porque têm ao mesmo tempo, num elevado grau, traços de caráter e valores que não é costume andarem juntos na mesma pessoa, no mesmo povo, que é uma bondade. Se eu fosse crente, eu diria quase uma santidade, na acessão mais funda desta palavra. Uma bondade, um humanismo na maneira de lidar com as coisas, com as pessoas e com os problemas. Né? E ao mesmo tempo que tem isso, tem uma firmeza de propósitos. Eu assisti a pequenas coisas que não vou agora aqui contar porque não vale a pena, mas que mostraram, não dá tempo para isso. Mas já os caracterizou suficientemente para que tenhamos mais vontade. Uma firmeza de princípios, que é uma coisa terrível. E depois há um terceiro aspecto que também não é costume andar junto com isso, que tem muito a ver com a ideia que eu faço da África Negra, que é uma espécie de infância. Uma espécie, não é inocência, pureza. Uma espécie de pureza, de abertura para a vida, para o que vier. Disponibilidade. Coração aberto. Vier. Por isso é que lhes dedicou este trabalho. Completamente. Ainda que não tenha um tema a falar do povo. Não, nenhum. Timorense. Mas a minha vida mudou a partir do momento em que fui lá. O meu olhar para isto tudo, à minha volta. Diz que está sereno, mas sente-se de mais de esquerda do que nunca. Tem um olhar radical sobre todos nós, sobre os portugueses, sobre a forma como nós vivemos. Sobre o mundo em geral. Sobre o mundo em geral, sobre o caminho que isto está a levar, que é um caminho feio, não é? Muito feio. Nós estamos a viver uma época que é uma época de decadência. De uma coisa que nasceu e depois se estruturou no século XIX, que é o capitalismo, não é? E é como se estabelecesse o contraponto, no fundo, ao dedicar este trabalho ao povo timorense e da forma como já o caracterizou. Há aqui temas de uma profunda ironia, de uma ironia fina. Há outros temas que são verdadeiras mensagens, nomeadamente a Bill Gates, será? É com certeza. Aos ricos. Aos ricos, aos de uma muito maneira ricos, geral, de uma forma geral. E a ele como expoente. Eu não percebo para que é que lhes serve o dinheiro, percebe? Não percebo. Não percebo que sentido pode ter a vida de uma pessoa cujo objetivo é enriquecer. Não me faz sentido. Sobretudo porque acho impossível, embora se possa fazer um esforço para não ver o que está à volta. Pode-se sempre fazer um esforço de fechamento, de isolamento num círculo estreito, para não ver o horror que está à volta. Mas é impossível não ver. É impossível não ver o horror que há por aí, a barbárie que há pelo mundo fora. Não é? Os milhões de pessoas que morrem porque não têm um remédio, porque não têm uma côdea de pão, porque não têm uma casa para se abrigar. Da sua análise, e eu não percebo como é que se pode ser rico. É uma questão de insensibilidade. Como é que se pode dormir, como é que se pode olhar para o espelho de manhã? Será insensibilidade? Acho Será que há ignorância? Um embutamento das almas, não é? Um embutamento das almas. O capitalismo conseguiu, depois da sua fase heroica, não é? De grande desenvolvimento industrial no século XIX, claro que sempre à custa da apropriação da mais-valia, como dizia o outro. Mas, como diz também a canção. Exato. Conseguiu, depois entrou numa fase que tem talvez sobretudo a ver com este período em que o império do capital financeiro se sobrepõe ao império do capital industrial, não é? Em que já faz-me lembrar a história do bezerro de ouro da Bíblia, não é? Já o Deus é mesmo o dinheiro. E é um dinheiro que ainda por cima é virtual, que não só não existe, porque são bytes que andam de um lado para o outro, dos computadores de bolsa para bolsa, como também não existe porque não serve para nada. O Bill Gates, ou o Belmir de Azevedo, olha, o Champalimau agora, que é o homem mais rico do Alto São João, não é? É o homem mais rico que está no Alto São João. Para que é que lhe serve o dinheiro? Para que é que lhe serviu nas empresas, na siderurgia, andar a chamar a PIDE para prender sindicalistas? Para que é que lhe serviu tratar as pessoas que trabalham e que vivem do seu esforço para sobreviver daquela maneira? Enriqueceu para quê? Para que é que lhe serviu? José Mário Branco, nas suas entrevistas, nas entrevistas que lhe fazem, usualmente refere a Bíblia. É o livro que encerra as melhores histórias, os melhores exemplos, as histórias mais belas. Algumas, porque é o livro mais lido do mundo, não é? E, portanto, é natural. Eu tive uma educação católica, não é? Em miúdo, deixei de ser católico mais ou menos aos 17 anos, passei diretamente de uma igreja para a outra, portanto, da católica para a comunista. Teve a certeza disso enquanto aluno de histórico-filosóficas, quando teve que fazer um trabalho sobre pré-história? Foi. Não foi? E foi. Que daí advai depois o exílio em França. Passou. Sim, foi a gota que fez transbordar o vaso, não é? O problema padre de fundo. Que lhe causou alguns problemas. Talvez esse momento também tenha sido eventualmente decisivo no seu distanciamento com a igreja e com a religião. Sim. Nessa altura ainda estava assim um bocadinho com o pé num lado e o pé no outro. Mas foi uma coisa muito rápida. Sabe que a minha geração atravessou ali um período entre 58, que foram as eleições de delegado, e depois a crise académica de 62. Aqueles 4 anos ali foram fervilhantes de atividade, de discussão, de tomada de contacto com problemas. Não esqueçamos também que foi 61 o início da guerra colonial. Portanto, de repente tivemos ali. Ora, em 58 eu tenho 16 anos. Foi entre os meus 16 e os meus 20 anos, que foi quando fui preso. Portanto, nesses 4 anos foi um turbilhão, né? E ter que tomar posições sobre coisas concretas. Ou seja, eu tinha que decidir mesmo se ia para aquela guerra dar tiros ou não ia, né? E, portanto, o Partido Comunista dizia-me que devia ir. Mas e a tomada de decisões na sua vida foi sempre uma constante. Aliás, diz que não se pode ser neutral, não é assim? Sim, e há muita gente que diz, não é? Os orientais também dizem isso, não é? E também gosta muito da cultura oriental, ao que sei. Acho que há uma sabedoria que é um património da humanidade precioso, não é? José Mário Branco, temos mesmo de avançar para falar da feitura deste trabalho discográfico que envolveu 72 músicos. Depois de 14 anos sem gravar um trabalho de originais, porque se dá a muita gente também, porque produziu inúmeros trabalhos discográficos do Camané, da Amélia Mujo, dos Gaitais de Lisboa também, que os impulsionou imenso, do Canto Nono também, um grupo do Porto. Entre muitos espetáculos que também produziu, surge então este trabalho. Porque também é complicado expor-se, expõe-se muito quando escreve, dá muito de si, põe-se em causa, é tudo isto que diz. Resultou este trabalho. Foi um esforço grande, certamente, envolveu um grupo coral, os Gambuzinos, um grupo de crianças, foi gravar a Viena, da Áustria, com um quarteto de cordas e com uma orquestra também, de 21 elementos. Conte-nos mais. Foi cansativo, claro. Eu concebi este trabalho em completa liberdade, ou seja, isto é tudo autoproduzido. A editora, portanto, licencia o disco, ou seja, faz a edição, mas foi tudo produzido por mim à minha custa. Todos os arranjos, a orquestração também. E eu digo produzido no sentido financeiro, foi pago por mim. E, portanto, deu-se mais uma vez uma situação a que eu me habituei desde o princípio. Ou seja, tinha-se que ser tudo muito bem organizado, as horas de estúdio muito bem rentabilizadas, o aproveitamento dessas horas, o que implica pensar muito nas coisas antes para deixar poucas coisas para um improviso do momento no estúdio. Que surge sempre. Porque o estúdio é uma coisa cara, a situação do estúdio é cara, não é? Como no cinema, como na televisão, são situações caras porque está muita gente a trabalhar ali, o próprio lugar do estúdio é caro, estão os músicos ali a ganhar o seu cachê, o que é perfeitamente justo e normal, e portanto, e eu ainda por cima faço questão de trabalhar com excelentes músicos, na medida do possível escolho aqueles que eu acho que são os melhores, portanto, tem que haver uma planificação rigorosíssima. Eu diria que normalmente deixo 10 a 15% de margem para o acontecimento imprevisto em estúdio. Os outros 85 a 90% estão planificados. Estão escritos em partituras, os takes, os próprios takes que se fazem em estúdio, estão seriados no tempo e no calendário da ocupação do estúdio. Portanto, tudo muito bem organizado. Foi trabalhoso nesse aspecto, mas foi empolgante do ponto de vista do prazer. Da experiência. A orquestração, né? A escolha dos solistas, o Fausto e o Sérgio Godinho, também não pode ser casual. Não, não, foi de propósito. Aliás, a canção que o Fausto canta comigo foi composta já a pensar no Fausto. Um ano antes ou dois anos antes. Quando a fiz, foi já a pensar, isto é uma canção faustiana. O canto do Estar na Viagem. Canto do Estar na Viagem. E, portanto, quando isto for para disco, eu ainda arranjar a maneira de o Fausto a cantar comigo. E, felizmente, isso deu-se. Com o Sérgio Godinho, pão-pão. Pão-pão, queijo-queijo. Portanto, é uma coisa, uma relação diferente da que tem com o Fausto. Muito mais antiga, muito mais, digamos, cúmplice no sentido daquela proximidade, distância, daquela dualidade que existe entre irmãos, não é? E era evidente que o Sérgio tinha que estar também presente neste disco, até por várias razões, mas porque eu tive no ano anterior a participar a um disco dele também, e portanto é bom continuar com estes. Eu sei que têm projetos, os três, que penso que vão concretizar. Espero que os concretizem dentro em breve. Uma última frase para um breve comentário, infelizmente tem de ser: quanto mais conseguirmos já ser os outros, menos a nossa morte tem significado. Esta frase é sua. É tudo isto que tem dito até aqui. Este altruísmo, digamos que isso é um, existe é um, com os músicos, com os solistas, no fundo, em toda a sua vida. Isso é uma espécie de brinde, não é? É um brinde que a vida nos dá. Porque quando chegamos a esta, digamos, idade em que é normal a gente começar a pensar que, pronto, o ciclo normal da vida vai se dar e temos que aceitar as coisas como elas são e vamos morrer um dia todos, quando chegarmos a uma certa idade e tal. É isso que é normal. E quando chega o momento de pensar nessas coisas, a nossa cultura não ajuda nada a lidar com isso. A nossa cultura judaico-cristã, esta coisa que a gente tem de raiz, não ajuda nada a lidar com isso. Outros povos lidam bem melhor com essa coisa que é natural, que é nascer e morrer. E então, o bónus é o ser solidário, o ser cada vez mais a dor do outro ou a felicidade do outro, que é a razão de eu ser de esquerda. Porque eu sou de esquerda porque não suporto a dor humana, não suporto ver as pessoas a sofrer. É por isso que eu sou de esquerda. É uma razão muito ética, muito que tem a ver com os meus valores originais de cristianismo. E também por isso é que dá lugar aos outros, nomeadamente aos mais novos, palco, quando brinda o público com as crianças. Sim, é uma espécie de... Foi o que aconteceu neste espetáculo metáfora, em maio de 2004. É uma metáfora para passar o testemunho, não é? E, portanto, essa questão da morte já é um bónus que uma atitude de vida, de solidariedade e de empenhamento para acabar, se possível, com a dor humana, nos dá, no fim. É dizer assim, eu já sou tanto os outros. Eu acho que foi isto que o Cristo veio cá dizer. Nem me interessa saber muito se ele existiu ou não. É uma história lindíssima. José Mário Branco, foi um prazer enorme conversar consigo. Não temos, infelizmente, mais tempo. Obrigada. Assim termina mais um Entre Nós, hoje com a presença do cantautor José Mário Branco. Se nos quiser enviar mensagem, já sabe o que pode fazer. Há quem canta por interesse, há quem canta por cantar, há quem faça profissão de combater a cantar, e há quem canta de pantufas para não perder o lugar. a cantiga é o barba. Eu não sabia tudo de quem trabalha e a pontaria. Tudo de quem trabalha e da alegria. A cantiga é o barba de pontaria. O faduncho choradinho de tabernas e salões semeia só desalento, misticismo e ilusões. Canto mole em letra dura nunca fez revoluções. A cantiga é uma arma contra quem? Contra a burguesia. Tudo de quem trabalha e da pontaria. Tudo de quem trabalha. Tu cantas a reboque, não vale a pena cantar. Se vais à frente de mais bem, te podes engasgar. A cantiga só é arma quando a luta acompanhar. A cantiga é uma arma contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da bala. Eficiente, fabricada com cuidado, deve ter um mecanismo bem perfeito e aliado. E o canto como arma deve ser bem fabricado. A cantiga é uma arma contra quem, camaradas? Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. A cantiga é uma arma contra a burguesia. José Mário Branco entre nós. C'est une émission, elle a eu lieu en 2004, donc il y a quand même quelques années. C'est un documentaire de 30 minutes et on notait bien sûr lorsqu'il disait par exemple, voilà, il n'y a pas de sens lorsque l'objectif de la vie d'une personne est celui de s'enrichir. José Mário Branco, une éducation catholique, il dit avoir embrassé la politique très tôt. Il a été exilé en France, il a beaucoup travaillé son œuvre en France, il a été, il est revenu au Portugal, il a été prisonnier, il a refusé de faire son service militaire. C'est beaucoup de jeunes à l'époque l'ont fait, l'ont suivi aussi. C'est un goût aussi pour la culture orientale. C'est un documentaire de 2004 et nous allons partir vers un autre documentaire, mais un peu plus récent. C'était au mois de mai, le mois de mai dernier, où on enregistrait José Mário Branco em Vidas Prisioneiras. Et prisonnier en français, je ne sais pas si je traduirais, c'est pas possible. Et une dizaine de minutes avec José Mário Branco. Thank you. O Museu do Aljube foi inaugurado em 2015. Já tinha estado cá antes do dia de hoje? Nunca. Não lhe apeteceu? Não. E quando passava na rua de carro, olhava para o outro lado. Não foi assim muito agradável. Uhum. Havia uma dupla grade em cada curro. Aí às 3, 4 da manhã, quando a gente estivesse a dormir profundamente. Uma barulheira incrível, propositada. Claro, não é? Para a pessoa ficar mais incomodada, não é? Para assustar. E depois, vistas, não sei o quê. E levavam-nos, descíamos até ao resto do chão para entrar na tal carrinha Mercedes que nos levava ali pela rua até à, passando pelo São Carlos até à António Maria Cardoso, à sede da PID, elevador, quinto andar, mandado para um gabinete, uma salinha pequena com uma mesa e uma cadeira. Que lhe perguntaram? Nada. Se já sabiam tudo? Nada. Deixaram nem precisavam de perguntar. Deixaram, mas muitas vezes a PID sabia Tinoco, tudo, mas perguntava na mesma, não é? O Tinoco, que era uma pessoa com um aspecto de boa educação, assim, baixote, mas com um olhar forte, inteligente, chegou ao pé de mim e disse: boa noite, camarada Bento. Camarada. E eu confirmei o que já suspeitava, não é? O que já sabia. Este gajo sabe a minha vida toda, porque, de facto, Bento era o meu pseudónimo na organização clandestina do PCP. E eu fiz de parvo, que era o que eu tinha ali que fazer, não é? Fiz de parvo. Bento. Eu sou José Mário Branco, não me chamo Bento. Chama. E pronto. Então agora vai ficar aqui até se convencer... Que é Bento. A lembrar-se que é o camarada Bento. E lá fiquei. Sim, horas? 72 horas. A primeira vez. Ao todo, 3. Em períodos assim também longos. E nunca disse nada. Mas, e eles nunca perguntavam nada. Não, alguma coisa eles queriam, não é? De vez em quando. Eles queriam que assinasse alguma coisa, que dissesse alguma coisa. Eu assinei tudo que eles pediram. Tudo. Estavam cagando. Estavam nas tintas. Estava a defender o quê? Uhum. É. E estava consciente quando assinou? Não estava em alucinação nem nada? Sabia o que estava a assinar? Estava com 3 vezes 72 horas. Sem dormir. Com pequenos intervalos de 3, 4 horas para dormir. Mas teve noção do que estava a assinar? Não, levado a assinar de forma... violenta. Com essa coação, sim, era violento, era sempre. Fisicamente, não. A pergunta mais difícil era: que raia que eu estou aqui a defender? Estou aqui a defender o quê? Os gajos sabem mais do que eu sobre mim próprio. Estou aqui a defender o quê? Ah, a tua dignidade, a tua honra. Ok, está bem. Coisa assim, meio... para um gajo de 20 anos de idade, não é? Uhum. Decide sair do país, desertar, justamente para... porque entendeu que guerra colonial nunca faria, certo? Foi a razão principal. Uhum. Nós tínhamos, da parte do PCP, uma diretiva que era... ir para a guerra. Trabalho político faz-se na frente de guerra. Uhum. E discutimos isto à exaustão entre nós. Que merda é esta? O que é que vem ser isto? Agora vou para a guerra, pá. Sei quê. E o meu sentimento, muito jovem, muito ingênuo ainda, muito verde... era, eu se for para Angola, eu vou para o pé dos pretos lutar contra esta porcaria. Eu vou é dar a mão aos meus irmãos pretos, pá. Que é isto? Eu sou irmão, é deles. uma mistura um bocado das ideias comunistas com as ideias cristãs originais, com aquela universalidade e aquela subversão que há na historinha do Cristo, que é a historinha mais bonita que a humanidade inventou. Historinha linda. Depois o que fizeram com ela é desastroso, mas nós dizíamos, epá, fazer trabalho político na frente de guerra. Eu estou deste lado com a minha canhota. O meu irmão está ali a uns metros do outro lado com a canhota dele. Trabalho político. Quem tira a primeira é quem se safa. Não há aqui histórias, não há aqui romances cor-de-rosa, não há espaço para isso. E a subir o Boulevard Saint-Michel, nos dias de fins de maio, princípios de junho. Nos dias quentes do maio de 68. E de repente, no meio do Boulevard, a ocupar todo o Boulevard, um grupo pai, de 40 ou 50 pessoas, muita gente, aí no meio, com o ar de estarem a discutir aos gritos uns com os outros. Pá. Comecei a olhar, saí do carro, fui ver o que era. Os carros nem conseguiam quase passar. E vi um grupo completamente heterogéneo, pá, de gente. Pá. E eu puxei a manga de alguém e disse, olha, desculpa, está aqui a haver algum problema? Eu, o que é que estão a discutir? Estamos a discutir a felicidade. Era o que ele estava. O maio de 68 é isto. O maio de 68 foi uma festa libertária. Não houve qualquer projeto político de regime associado ao maio de 68. Depois há um outro maio de 68, que poderíamos falar, se quiséssemos, que é o maio de 68 da classe operária. 7 milhões de operários, de operárias, 7 milhões de operários e operárias a fazer greve com a ocupação dos locais de trabalho. Eu ainda não percebo bem o alcance, né? Das mudanças? É muito diferente. É muito difícil para uma pessoa que viveu esta juventude que se falou hoje perceber como é que está a ser exercida esta ditadura hoje em dia. Isto é uma ditadura, não é? Só que os pides, os aljubes, as bolas no tornozelo, tudo isso passou para aqui, para dentro. Não sai nunca da cabeça. É difícil. Uhum. É difícil, porque é omnipresente, percebe? É a vida que a gente vive, a gente acha que está a viver uma vida normal e é tudo ficção. É o Goebbels, ministro da propaganda do Hitler, levado à potência N. Um dia eu estava na cozinha da casa do Zeca em Setúbal, com o Fausto. E o Fausto começou a fazer uma malha na guitarra. Coisas em que o Fausto é o maior. E o Zeca, que estava com um grupo de amigos lá na sala, ao fundo do apartamento, veio a correr para a cozinha e disse ao Fausto, não pares, continua com essa malha. E ele começou para trás e para a frente, a andar na cozinha. E ele inventou esta canção, que é das mais belas de Zeca Afonso. O Homem Voltou. A minha primeira paixão em relação à música em geral, e em particular à música erudita, foi um minueto de Boccherini. Meus pais um dia, tinha eu o quê? 3, 4 anos de idade, foram-me encontrar a chorar agarrado ao rádio, a dizer, eu quero tocar ito. E isso foi o motivo pelo qual meu pai e a minha mãe, rapidamente, assim que foi possível, me puseram a estudar piano e depois a estudar violino. Se me disserem assim, qual é a canção que o Zé Mário gosta mais? Da Hora de Fausto. Fausto é um grande músico, um grande autor de canções. Eu acho que nesta geração dos filhotes do Zeca Afonso, ele é o melhor de nós todos. Sempre tenho dito isto e não tenho qualquer dúvida em afirmá-lo. Há uma canção do Fausto que me surpreendeu pela combinação de coisas tão diferentes como o olhar político sobre a Europa, o encanto que é nós apaixonarmos por alguém. Portanto, é ao mesmo tempo uma canção política e uma canção de amor, que é muito, muito raro na história da canção, não só em Portugal. Esta chama-se Foi Por Ela. Foi por ela que amanhã me vou embora, ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora. Bem, a história dos Beatles é uma história que me marcou profundamente. Na altura havia uma tendência para dividir a juventude entre os que eram pró-Beatles e os que eram pró-Stones, não é? Porquê? Porque o trabalho de George Martin, produtor dos Beatles, fez com que houvesse um desenvolvimento musical espantoso daquele grupo, não é? Que os influenciou mesmo ao nível da composição e da escrita. Este tema, que agora raramente se ouve, é um dos temas que mais me puxaram para essa onda. Chama-se For No One e é do álbum Revolver, de 1966. She makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. É difícil falar assim em poucas palavras do Camané. O Camané é um gênio do fado. E eu tenho tido o privilégio de trabalhar com ele e de aprender com ele. Tinha que escolher uma coisa do Camané para meter aqui nesta série de escolhas e preferi um grande, grande soneto do David Mourão Ferreira, que ele canta, por acaso, com uma música feita por mim, um soneto que se chama Infinito Presente e que dá nome ao seu álbum de 2015. Irrompe do teu corpo iluminado toda a luz. Eu tinha que pôr aqui uma coisa mais recente, senão parece que está aqui o Velhadas a dizer que antigamente é que era bom. Há um tema que eu curti imenso, relativamente recente, e de uma pessoa que não é muito esperável que eu viesse aqui a referir. É o Pedro Brunhosa. É um tema que ele fez no álbum Contramão, em 2013, e que tem por título Todos Lá Para Trás. Se há canção que tivesse oportunidade política naquele momento para dizer aquilo, não é? No início da grande crise da classe média em Portugal, não é? É este, Todos Lá Para Trás. Ele já nos tinha ajudado bastante no tempo do Cavaco, não é? Quando começou nos seus concertos a dizer que já chegava daquela coisa, não é? Tenho medo de contar o que acabo de assistir. Um homem a trabalhar e mais de 20 a dirigir. Na minha adolescência, na juventude, no grupo de amigos que tínhamos no Porto, onde eu cresci, nós sabíamos de cor todas as canções heroicas, chamadas canções heroicas do Fernando Lopes Graça. Canções que ele fez, em geral, sobre poemas de poetas neorrealistas. Esta é feita sobre um poema de José Gomes Ferreira. Chama-se Acordai. Ouçam isto e vejam lá se não é um pouco atual. Pediu-me que que lhe levasse o medo. Eu disse-lhe um segredo: não partes nunca mais. E dançou, rodou no chão molhado, num beijo apertado de barco contra o cais. E uma asa voa a cada beijo teu. Esta noite sou quem te perdeu. Até às 20 horas e 30 ou mais, a José Mário Branco. On écoutait Vidas Prisonáveis, on écoutait aussi un témoignage d'un centre de documentation d'une dizaine de minutes, et puis ce qu'on a appelé à la playlist de José Manuel Blanc, où pendant 7 minutes il nous parlait de ses chansons. Il a même fait référence, si vous avez bien entendu, à ses amis, ses chansons, et même au Pedro Muñoz avec une chanson Todos la Patras. José Mário Branco, bien vivant, tous ces documents, c'est une richesse, son œuvre. Voilà, nous continuons à écouter avec plaisir ces riches enseignements. Et beaucoup d'entre nous, finalement, se demandaient aussi, mais qui est-il, qui est-il ? C'est une bonne occasion de pouvoir s'intéresser à ce qu'il a fait, à ce qu'il nous laisse. Voilà, il est parmi nous, tout simplement. l'heure du temps et aux autres trésorisards qu'on voit que t'es à Gintia à Gétrine. Jusqu'à 20h30, vous écouterez Teresa, bien sûr, c'est moi. Jusqu'à 20h30, elle d'été. On articule LDT, l'air du temps. Nos love stories un peu chamboulées, mais la semaine prochaine, nous serons là avec la même émission, le même lieu, avec les mêmes habitudes. Un condensé luso, l'actualité lusophone. Tous les vendredis, c'est à partir de 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Estivadori, verga, lombo estivadori. adore, toda a vida amorejando, poste vadovio. A noitinha o frio cai gela, a noitinha a angústia que aperta o cansaço, cai em mato. Que aperta como um nó de sangue, de lágrimas à noite. Cada cova, cada dor, puxada de pescador, verga o lobo estivador, todo dia, cada dia. Todo dia, em cada dia, trabalhador. Adorei igual. É a José Mário Branco, do que homem é capaz. Estamos a chegar ao fim deste programa. Desejo um bom fim de semana. E não se esqueçam, a próxima LDT, L'Air du Temps, LDT, vendredi prochain. Bye bye. Se a união rebenta a fúria de esmagar as cadeias para ser. Je ne veux qu'à De notes À ma table, moi j'aimerais t'inviter tous les jours dès le petit déjeuner. À table, il y a toujours un crétin pour nous parler du sort des petits Africains, comme si la culpabilité culinaire pouvait devenir denrée humanitaire. À table, on se fait des déclarations, des reproches, des remises en question, pour finir par pousser des soupirs quand on se rend compte qu'on n'a plus rien à se dire. À table, c'est un haut et des poussières de notre vie passée. À table, à ma table, moi j'aimerais t'inviter tous les jours dès le petit déjeuner. À table, on découvre ses collègues. Et tiens, je ne savais pas que le comptable était bec. En parlant bien de ceux qui sont présents et en moins bien de ceux qui sont en déplacement. À table, des phrases toutes faites. Hey, c'est super bon, hey, tu me donneras la recette. En se disant, je la referai d'ailleurs, je la referai, c'est sûr, mais en meilleur. À table, c'est un haut et des poussières de notre vie passée. À table, à ma table, moi j'aimerais t'inviter tous les jours dès le petit déjeuner. À table, le moment idéal pour annoncer des news un peu brutales. Hé, hey, hé, hey, papy, et ton petit-fils va se marier avec Rémi, le chef cuisinier. Ah. De table, on sort pour prendre l'air, pour digérer les nouvelles et le dessert, jusqu'à la question exutoire. Dis donc, qu'est-ce que l'on mange ce soir? À table, c'est un haut et des poussières de notre vie passée. À table, à ma table, moi j'aimerais t'inviter tous les jours dès le petit déjeuner. À ma table, moi j'aimerais t'inviter, même s'il n'y a plus rien à manger. À ma table, moi j'aimerais t'inviter tous les jours dès le petit déjeuner. À ma table, moi j'aimerais t'inviter, même s'il n'y a plus rien à manger.